3153, bom dia, Salvador Galeão, o nível 380, só um minuto pra cópia. Aguardando até 3153. O Avisa 9829, cópia. Prossiga. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Caju, o controle 120.8, aciona 5430, o Avisa 9829. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58, decolando a pistão no zero, acende a Puca, transição Caju, controle seda 120.8. Eu chamo de 5430 para cargo 9829. Fechamento correto, chama pronto no PAT 3, o Adson 9829. 5-5-4, decola 04, chame controle no 208, bom voo. Trip 5-5-4, decola 04, chame controle no 208, bom voo. Ah, bom dia, 208, obrigado, 5-5-4. Sony, identificação autorizado Prado, através de Paripe, QNH 1017, aporte no ponto da descida. Controle, bom dia, o trip 5-5-4. Bom dia, Trip 5-5-4, contato radar suba para nível 190 na saída PUCA. 190 na saída PUCA, Trip 5-5-4. Azul 4208, autorizado final e LS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado LS X-Way, reporte estabilizado no localizador, Azul 4208. Bono 715, chame centro Recife 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 228, alterno 260, por 7. Numeral, passando farol da barra, autorizado frequência livre. Solo Salvador, já teria autorização do TAN 3153? Sim. O senhor já teria autorização do TAN 3153, Galeão? Sim, ativo, estou coordenando com o Centro Recife, só um minutinho. Tá bom, obrigado. Autorizando. Tenente. Uno 6071 Centro Recife, número 25, decimal 1, alterno 133, decimal 25. Uno 3325, uno 607. Localizador Azul 4208. Azul 4208, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. 118, decimal 6, Azul 4208. Usado Galeão, nível 380, via rota conforme para onde voo. Epis 110, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena. Decolagem pistão 10, primeira curva à direita. Realize perfil da subida da El, Leda após Leda, direto Bridge. Controle 120, decimal 8, aciona 5427. 380 Galeão, apesulou no 0, da El, Leda, primeira curva à direita. Após Leda, voa Bridge. Lembrando que apesulou no 0 é SMAP, Lúvito, Barbacena. 208 após 5427, Altan 3153. Correto, chama pronto no portão 08, TAN 3153. Chamaral, TAN 3153. Pouso Azul 4208. Salvador, é o TAN 3517. Prossiga. Tem que ficar mais uns 2 minutos na posição aqui devido a um pequeno problema técnico aqui. Negativo, chama pronto, TAN 3517. Portará pro táxi, TAN 3517. No 4208, Salão Zuno 3, direito, no 219. A direita, show 219, Azul 4208. Cruzado, óbvio 9829, chama táxi. Livre, aciona, puxa, pega esse nome, tá? Você tá 9829. feedback, acionamento no 08, turno 3153. Autorizado, 3153, chama táxi. Livre, puxa, chama táxi, 3153. Azul 4208. Azul 4208, bom dia, táxi via Alfa, chama para ingresso na táxi Juliette. Via Alfa, chama para ingresso na Juliette, Azul 4208. America 980, ready to copy. American 980, we are ready to copy. American 980, clear to receive flight level 370 via uniform risk 58, take off from runway 10 after left turn, Puka departure, Papa uniform, Charlie Alpha departure and Aracaju transition, Alpha Charlie Juliet transition, Salvador departure frequency 120.8 and scope code is 5445, American 980. American 980 is cleared to receive a flight level 370 upper whiskey 58 rocket runway 10 left turn Puka departure rocket due transition 120.8 squawk 5445. That's correct, 5445, come back right for pushback and start the gate 11, American 980. American 980, thank you. Azul 4208, ingressa Juliette, portão 03. Ingressa na Juliette, portão 03, Azul 4208. Táxi do TAN 3153, 150, tá com 330, alterna Campinas. Sim, TAN 3153, autorizado táxi, via pátio, Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118.6, o ajuste 10.7, tem um bom voo. Pátio Índia, na 10.18.6 com 10.7. Obrigado, boa semana. Tá, 3153. 355 no 4, cruzando 120, solicita para onde, Aracaju? 355 no 4, solicite para onde, Aracaju, ao centro Recife, 126 decimal 85, alterno 125 decimal 45. 126 85-2545 Recife, obrigado e até amanhã. Até amanhã. Bravo Kiriski, atento ao tráfego do Índia na Vemer Alpha, no circuito de Vera Cruz, autorizado frequência livre. Mantenha a frigideira. Entendeu o estimado? Negativo, só mais 2 a 3 minutos aí na posição ainda. 0, tem um ponto de velocidade de tiro. Pode ser Caju. Cargo 929, para o táxi com 4 a bordo, 2 horas e 20 de autonomia, alternativa é Natal. Gente, o avião 9829, aguarda para encher o táxi. 9829. Alinda, decola cabeceira 10, vento no 30 graus, 7 nós. Alinda, decola, dono 0, tá 3153. Dados. Companheiro, guarda só mais um minuto, só pra gente acabar a leitura do checklist que já estamos prosseguindo. Sim, chefe. Obrigado. American 980, stand 11 with hotel, ready for taxi. Air push. American 980, clear, push and start, come back, ready for taxi. Air push, we'll give you a call back, 980. Seagull Fuel, chama o Torre Salvador em 118, decimal meia. Golf Kilo, Souza 907. Tá com esse aero, tá 3597. Mantendo, tá 3597. Zona 7, Whisky Golf Kilo. Coordenado com a Infraero, vai prosseguir para a remota 1-2 do Pátio 1. Vai iniciar o táxi, curva à esquerda e prosseguir até a remota 1-2. Sente táxi até a remota 1-2, até 3715, 3517. O AVE frequência 9829 quando o Airbus da inicial táxi. Autorizado para seguir em frente, segunda direita via Indian, ponto de espera, torre 186, o ajuste 10017. Tem um bom voo, ATC 9829. Taxi, ponto de da opção 10, via Taxi India, o ajuste 10017, ATC 9829. Muito obrigado, uma boa semana. No 53, decola aos 24, chama controle no 208, bom voo. Ok, obrigado, bom dia, tá? 3953. Controle Salvador, bom dia, tá? 3153. 3153, contato radar, suba para nível 380. 380, tá? 3153. Luta 3517, informa que não há balizador na 1-2. Afirmativo, faz pouco tempo que eu falei com a Infraero, deve estar entrando em contato com a companhia, deve estar chegando aí mais alguns instantes. Tem, Luta 3517. Salvador, bom dia, Absa Cargo 9829.00, calma. Absa Cargo 9829, a linha decola cabeceiro no zero, vento no 20 graus, 89. Liga decolagem, pistão no zero, Absa Cargo 9829. Que Golf Kilo, avistado, pouso autorizado, cabeceiro no 7, vento no 30 graus, 89. Kilo, após o pouso, zero está. Sente. Acione identificação, desça via chegada MAN para 2 mil pés, QNH 1017. Ok, via chegada MAN para 2017. Controle Salvador, é o APSA 9829, decolando na saída PUCA. APSA 9829, contato radar, suba para o nível 390 na saída PUCA. 390 na PUCA, sim. 9-9. 9980. Are you able to proceed your text to the hotspot? Yes, once we disconnect from our tug, we will be ready to go. Okay. American 980, ready to taxi with hotel? American 980, taxi approval via main apron, taxiway India, onward departure 1A10, call cell of the tower 118.6, the QNH 1017, could you confirm the source on board, please? Okay, we got 123 people on board. We'll go India, apron India, holding point 10, tower 18.6, American 980. Thank you, have a nice trip, sir. Yeah. Zulu 53, chame centro Recife, em 1, 25.1, alterna 133.25. Ok, chama Recife, dá 3, 153, obrigado, Mangê. Ok. Zulu 4208, Recife, nível aprovado ao 350, aguarda só um minuto, decoda. Guarda, Zulu 4208, sentido ao tempo.